Uma boa noite a todos. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês. Assim como estamos, vamos orar a Deus. Papai do céu, eterno e querido, que ao abrirmos a tua palavra essa noite, possamos ouvir a tua voz, Pai. Amém. O Senhor fale ao nosso coração de forma poderosa. Nos ensine a evitar o mal e a viver o bem, de forma que o teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós, Pai. Amém. Abençoa-nos e fala ao nosso coração pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, aqueles que estão vindo pela primeira vez também, é bom que vocês saibam uma coisa importante. Eu estou fazendo uma semana de oração, que são 8 temas do sábado passado que vai até o sábado seguinte. Então nós temos reuniões todas as noites, 7h30 da noite, e no sábado seguinte, às 9 horas da manhã, começa com a escola sabatina. E o tema da minha semana de oração é assim: do princípio ao fim, mensagens espirituais baseadas nos livros de Gênesis e Apocalipse. Nós estudamos no sábado a doutrina da criação e da queda. O livro de Gênesis fala que Deus criou o mundo e fala que pela escolha pessoal, Adão e Eva pecaram contra Deus. O livro do Apocalipse traz as mesmas imagens, quando os anjos adoram a Deus porque ele criou todas as coisas pela sua vontade. E também revela a condição degradante que o pecado trouxe à humanidade. O livro do Apocalipse, por exemplo, fala da humanidade inteira adorando a besta. Depois, nós estudamos a doutrina da salvação. Desde o Jardim do Éden, Deus, ele não ordenou o pecado, mas ele já sabia que o homem ia pecar. E Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E pelo seu sangue, ele nos livra dos nossos pecados. Isso já estava profetizado desde os sacrifícios no Jardim do Éden, quando Deus, ele pega aquela pele de animais e cobre o casal que estava nu, se sentindo nu diante de Deus. E ontem nós conversamos sobre a fé de Abraão. Abraão foi um homem que creu em Deus e a sua fé foi uma fé obediente, mesmo em circunstâncias terríveis. Aí a gente lembra do Apocalipse que o povo de Deus é quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Mesmo em meio a situações terríveis. Lembra que a gente leu o mundo inteiro recebendo a marca da besta? Quem não receber não vai poder comprar ou vender. E mesmo em meio a essa situação difícil, nós devemos obedecer a Deus e ser fiéis a Ele. A semelhança do exemplo de Abraão. Então esse é um resumo bem simples do que a gente estudou até ontem. E hoje o tema da nossa mensagem é esse aí, a Torre de Babel. Então vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Vamos abrir a Bíblia aí no primeiro livro da Palavra de Deus, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 9. E vamos meditar um pouquinho nessa palavra e depois vamos entender um pouquinho de uma história um pouco parecida com essa lá no livro do Apocalipse. E a Palavra de Deus diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e uma só era a maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E eles disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até o céu e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos lembrar um pouquinho dos antecedentes dessa história. Deus cria o universo pela palavra do seu poder, do seu amor. Ele cria o casal no Éden de forma consciente, de forma pessoal. E esse casal, ao invés de crer na palavra de Deus, crê na palavra da serpente. Por causa disso, entra na humanidade o pecado. Eles se sentem desesperados, nus, pequenos, longe de Deus, precisando se esconder de Deus, com medo de Deus. E Deus aparece no jardim. Ali o que Deus faz? Deus os expulsa do jardim do Éden. Para quê? Para que eles não comessem da árvore da vida e se tornassem pecadores imortais, porque aí a desgraça seria ainda pior. E Deus os expulsa do jardim do Éden. A partir dali, a Bíblia relata que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Talvez os mais famosos deles, Caim e Abel. Caim já mata Abel, o pecado já mostra os seus resultados. Pessoas que deveriam se amar, pessoas que deveriam viver felizes e viver bem umas com as outras, agora são inimigas, elas se matam, elas se odeiam, elas sentem inveja e coisas tão ruins quanto tudo isso. Eles continuam tendo filhos, muitos filhos, todos eles, vai crescendo. E com o passar das décadas e dos séculos, a Terra já contém uma grande quantidade de pessoas. Naquela época, as pessoas viviam mais do que vivem hoje. Lembra que Deus criou Adão e Eva imortais, sem pecado. Então eles tinham uma saúde absolutamente perfeita. Quando eles pecam, eles começam o processo de morte. A Bíblia relata pessoas que viveram 800, 900, quase 1000 anos. Então, essas pessoas começam a se multiplicar e acontece que com a multiplicação da humanidade se multiplica o pecado. Porque agora o ser humano é pecador. Em vez de falar a verdade, o ser humano mente. Em vez do ser humano ser amoroso e feliz, o ser humano é assassino, é ladrão, é mau. Então, você imagina como é que fica aquela terra maravilhosa que Deus criou, agora ela está corrompida com a violência e com o pecado. A Bíblia depois vai dizer em Gênesis 6 que era mau continuamente todo o desígnio do coração humano e que Deus decidiu mandar o dilúvio. Ali Deus se lembra de Noé, que foi o único justo na sua geração, e Deus pede para ele fazer uma arca porque vai chover. Nunca tinha chovido, mas Noé acredita na palavra de Deus, prepara a arca, os animais entram na arca e cai o dilúvio sobre a face da terra. O dilúvio mata todas as pessoas, tirando Noé e a sua família, secam as águas do dilúvio e agora eles saem para habitar e povoar a terra. Deus tinha dito para eles saírem e povoarem a terra toda. Só que agora em Gênesis 11, nós vemos um complô, uma ideia diferente da ideia que Deus tinha dito. Vão e encham a terra. Eles vão, não, vamos fazer diferente. Vamos fazer para nós uma cidade. E nessa cidade nós vamos fazer um prédio. E esse prédio vai chegar até o céu. E o que acontece? Ali, como nós lemos no texto, Deus diz assim, esse é só o começo. Os seres humanos vão inventar um monte de coisa, vão fazer um monte de coisa, só que eles não vão cumprir o propósito para o qual eu os salvei do dilúvio. E então Deus vai ali para confundir a linguagem das pessoas, para que elas pudessem, na marra mesmo, cumprir o propósito de Deus. Se elas não conseguissem se entender, e alguém gritasse lá de baixo, manda o tijolo! E o outro não entendia o que era a palavra tijolo, o cara ia mandar o cimento. Mas eu pedi o tijolo, não foi o cimento. E naquela atitude de Deus, ele barra a construção daquela torre. Mas vamos aprender algumas coisinhas a respeito dessa história que podem ser bastante importantes para a gente entender a nossa vida depois através do livro do Apocalipse também. Todos os seres humanos falavam a mesma língua e partiram da Terra do Oriente para aquilo que a Bíblia chama Terra de Sinar. A Terra de Sinar, ela é uma terra bonita, fértil e corresponde à região que mais tarde seria conhecida como a Mesopotâmia ou Babilônia. Aqui está uma informação interessante. A terra de Sinar era fértil, era boa, incluía ali o crescente fértil no Oriente Médio, onde hoje vai ser o Iraque, muito petróleo, etc e tal. E aquilo ali, naquela época, era uma terra muito boa, muito fértil, e eles param por ali, terra de Sinar. Depois, se você quiser fazer como lição de casa, estudar um outro texto que nós não vamos ler hoje, é um texto interessante sobre a terra de Sinar, é a profecia em Zacarias 5, versos 5 a 11, onde se diz ali que seria edificada uma casa, um templo para uma mulher que simboliza a impiedade na terra de Sinar. Depois dá uma olhadinha lá na sua Bíblia, Zacarias capítulo 5, versos 5 a 11. Uma profecia bastante assim interessante. O profeta vê como se fosse assim um baú de chumbo, abre assim aquela tampa daquele chumbo e ele vê lá dentro daquele baú uma mulher. E ele pergunta pro anjo, o que é isso? Ele diz, é a impiedade. E nós vamos fazer para ela uma casa lá na terra de Sinar E quando essa casa estiver pronta, ela será colocada no lugar dela. Uma profecia bem, bem interessante. E vamos entender um pouquinho as razões para a edificação da Torre de Babel. E a primeira razão que a Bíblia nos mostra que os homens tiveram era chegar até o céu. Existem várias formas de a gente tentar entender o que os homens estavam querendo com esse objetivo. Um prédio que chegue até o céu. Mais provavelmente, o maior objetivo que eles tinham era a proteção contra um possível dilúvio no futuro. Aqueles homens conheciam a história do que Deus tinha feito. Por causa do pecado da impiedade, Deus exterminou uma grande quantidade de pessoas. E ao invés daqueles homens tentarem abandonar o pecado para não vir um outro dilúvio, é muito mais fácil fazer o quê? Vamos construir um prédio para chegar até o céu. Porque aí se vier um dilúvio, a gente vai subindo e o dilúvio não pega a gente. Olha a ideia. Eles não querem obedecer para que não venha um outro dilúvio. Eles querem, pela forma deles, pelo jeito deles, resolver o problema. E aí o que, que acontece? Implícita dúvida na aliança feita por Deus. Volta aí no livro de Gênesis, no capítulo 9. Você vai perceber que essa atitude de tentar se prevenir contra um outro dilúvio é uma atitude de quem não crê em Deus. Porque Deus tinha feito uma promessa para esse povo. E a promessa era assim, a partir do verso 8 do capítulo 9. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, animais domésticos e animais da selva, que saíram da arca como todos os animais. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então eu me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Deus enviou o dilúvio, um juízo terrível contra o pecado, morte, porque o salário do pecado é a morte. Quem peca merece morrer, mas ele salva Noé e a sua família, e ele faz uma aliança com Noé e com a sua família. Ele: olha, eu fiz isso, mas eu, Deus, não vou fazer isso de novo. Quando o povo lá na Torre de Babel tenta construir uma torre para chegar até o céu, para fugir de um possível dilúvio, o que é que isso está querendo dizer? Que talvez eles não criam na palavra de Deus. Ou quem sabe eles pensavam que o dilúvio fosse uma coisa normal que fosse acontecer de tempos em tempos. Não era Deus que tinha mandado o dilúvio. Aquilo era um fenômeno natural, então eles têm que escapar daquilo de algum jeito. Não adianta confiar em Deus, você tem que fazer você por onde. Você entende a mentalidade desse povo? Inclusive é uma mentalidade bastante próxima da mentalidade de uma grande parte das pessoas na nossa sociedade. Deus não tem nada a ver com a gente, não. Se você tem que fazer por você. Você que tem que se salvar, é você que tem que se proteger, é você que tem que se cuidar. Porque Deus não vai cuidar de você. Essa é a ideia. E quem tem uma atitude dessa, certamente está ali afastado de Deus, longe de Deus. E aí a gente começa a entender por que que Deus vai impedir essa construção. Porque ela não está com propósitos muito corretos. Claro que também, secundariamente, essa construção ela simboliza a tentativa de atingir salvação pelo próprio esforço. É chegar ao céu por mim, pelo meu dízimo, pela minha roupa, pela minha comida, pela minha religião. Vocês entendem que a coisa fica um pouco mais complicada quando a gente olha assim? É essa tentativa da Torre de Babel, de você não confiar em Deus para chegar ao céu. Você confia em quem? No tijolo, na argamassa que você pode, degrau por degrau, atingir o céu. É uma mentalidade isso. Depois, o segundo objetivo que a Bíblia nos apresenta para a construção da Torre de Babel: tornar célebre o próprio nome. O que é isso? É a glorificação própria. Eu quero construir um negócio bonito, um negócio bom que vai chegar lá no céu e o meu nome vai ser famoso. Esse é o símbolo da satisfação do egoísmo. Eu vou fazer porque eu posso, eu sou inteligente, eu sou forte, eu consigo fazer as coisas. Esse é o espírito que imbuía aqueles construtores. Fama, poder, influência. E a gente pensa hoje, né, com esse mundo que a gente vê da televisão, da política, a gente pensa que o espírito que guia eles é um espírito moderno, né? Não tem nada de novo. Ser famoso, ser forte, ser melhor que os outros, ter mais dinheiro. Não tem nada de novo debaixo do céu. Desde a Torre de Babel era esse espírito que guiava alguns seres humanos. Como guia até hoje. Também, uma outra razão da construção da Torre de Babel é que eles não fossem espalhados por toda a terra. Essa era uma rebeldia contra a ordem expressa de Deus. Enchei a terra. Gênesis 9:1. Deus tinha dado a ordem. Vocês vão sair do dilúvio, vão encher a terra. Eles dizem, não, vamos ficar aqui nessa cidade, vamos para o céu, não vamos para a terra, não. Deus manda uma coisa, o ser humano quer fazer outra. Esse é o espírito que está por detrás da construção dessa torre de Babel. Agora vamos dar uma analisadinha na Babilônia do livro do Apocalipse. Abre lá a Bíblia em Apocalipse capítulo 17, versos 3 a 6. E vamos perceber um pouco desse espírito que guiou aqueles construtores no começo da história humana. E vamos agora ver esse mesmo espírito atuando no último livro da Bíblia, que trata das últimas coisas. Apocalipse 17, a partir do verso 3. E a Bíblia diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada em uma besta vermelha, besta repleta de nomes de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se essa mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então eu vi essa mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando eu a vi, admirei-me com grande espanto. Vamos analisar brevemente algumas questões sobre a identidade e o caráter dessa entidade Babilônia no livro do Apocalipse. A Babilônia, no Apocalipse, ela é um sistema religioso e político. De onde que a gente tira essa ideia? Lembra que lá em Apocalipse 13 é a primeira vez que essa besta com 7 cabeças e 10 chifres ela aparece. E o que o povo faz? E adorá-la-ão os que habitam sobre a terra. É adoração. Olha só o ambiente onde a besta vive. É no ambiente da adoração, da lealdade, do louvor. Esse é o ambiente onde a besta vive, onde ela surge, onde ela reina. Portanto, ela é um sistema religioso, porque a adoração não é uma coisa que você faz ao Lula, ou a Dilma, ou ao Serra, ou ao Fernando Henrique Cardoso. Não é político. É uma atitude religiosa, é a atitude da adoração. Por um outro lado, o mesmo Apocalipse vai dizer o quê? Que a besta cometeu fornicação com os reis da terra. Ela fez comércio com os reis da terra. Essa é a imagem da política. Ela comercializa privilégios, ela comercializa mercadorias, ela pode te dar riquezas, ela pode te dar bênçãos nesse mundo. Então ela é uma entidade religiosa e política. Essa entidade religiosa e política, ela rejeitou a aliança que Deus fez com o seu povo através dos 10 mandamentos. Abre lá a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Depois deixa aí Apocalipse 17 marcado, que nós vamos voltar para esse texto e ler um pouquinho do capítulo 18 também. Lembra que o povo lá de Babel, que é o protótipo inicial da Babilônia, eles rejeitaram a aliança com Deus. Deus tinha dito, eu não vou enviar o dilúvio de novo, e agora aquele povo quer fazer uma torre para chegar no céu para se livrar de um segundo dilúvio. Então eles são infiéis contra o quê? Contra a aliança que Deus fez. E agora, nós vamos perceber que a besta do Apocalipse, ela também é infiel contra a aliança de Deus. E em Deuteronômio 4, verso 13, e a Bíblia diz assim: então vos anunciou Deus a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deus faz uma ligação clara entre os 10 mandamentos e a aliança. Todo sistema religioso e político que rejeita os 10 mandamentos é infiel contra a aliança de Deus. Não importa quem seja. A nossa briga, a nossa luta, não é contra a igreja X ou Y. Nossa briga não é contra igreja nenhuma, mas qualquer sistema religioso ou político que admita a transgressão da lei de Deus, faz o que com o povo? Ensina o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando Deus manda não roubar, se você vai lá para o Congresso Nacional do Brasil e vira um senador, e alguém lá te propõe um negócio, você vai ganhar uns 10 mil ali para você ajudar uma outra pessoa. Com roubo, com fraude, com engano. Esse sistema político, ele é um sistema que guerreia contra Deus. Ele é infiel à aliança de Deus. Porque a Bíblia diz claramente, a lei de Deus é: não furtarás. Tá entendendo? Da mesma forma, qualquer igreja que de alguma forma ensine ou permita a transgressão de qualquer um dos 10 mandamentos, se torna a Babilônia. E aí a gente percebe que a coisa é complicada, especialmente diante de um fato simples. Existem milhares, talvez milhões de cristãos no nosso país que nem mesmo conhecem os 10 mandamentos. Não é que eles não seguem, que não seguir é um direito das pessoas. Deus manda não mentir, a pessoa quer mentir. É um direito que ela tem. Ninguém vai obrigar ela a não mentir. Agora, que um cristão nem mesmo conheça os 10 mandamentos é uma vergonha. E toda a igreja que não ensina a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, se coloca como um instrumento desse poder que quebra a aliança com Deus, que de alguma forma não conduz as pessoas à verdade de Deus. E aí vira cristão para quê? É uma outra coisa importante também a gente pensar o seguinte: a Babilônia é um sistema religioso político que se afastou da simplicidade devida a Cristo. Segundo aos Coríntios 11, verso 3. Jesus Cristo foi uma pessoa paradoxal em certo sentido. Ele era a pessoa com o conhecimento mais profundo possível, porque ele era Deus que se fez homem. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que amava as crianças. O ensinamento dele tem um conteúdo simples. Amem uns aos outros, perdoem os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Não precisa ser PhD em nada para entender esse ensinamento, não é? É um ensinamento simples. Ao mesmo tempo, ele é um ensinamento profundo. E o que que Deus pede da gente? Não é que a gente seja arrogante, cheio de pompa, cheio de ritual, mas é que nós sejamos simples. Simples entre todas as pessoas. A mensagem do Evangelho, ela é suficientemente profunda para gerar milhões de teses de doutorado. Existem pessoas estudando a Bíblia, estudando grego, hebraico, aramaico, estudando o contexto da época. Teses fantásticas de PhD. Ao mesmo tempo, essa palavra, ela tem que chegar no coração do analfabeto que não sabe ler direito. E ela não pode ser uma mensagem tão complicada a ponto das pessoas não entenderem. É uma mensagem simples. Quando as igrejas se afastam da simplicidade, seja na questão da sua aparência, a igreja começa a se tornar algo muito caro para se manter. E o povo que devolve o dízimo e que dá suas ofertas sofre para trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Para a gente gastar com futilidade? À toa? Não, a igreja tem que ser funcional. Não é para ser uma coisa extraordinária, rica, cheia de ouro, pérolas. Lembra, quem está vestida de ouro e pérolas é quem? É a Babilônia. A igreja é para ser simples, para as pessoas simples. Depois, a Babilônia é um sistema religioso e político que alimenta as pessoas não com a verdade, a água da vida, mas com as abominações da sua prostituição. O Salmo 37, verso 3, diz assim: habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade tem que ser o nosso alimento, aquilo que nutre a nossa vida, aquilo que impulsiona as nossas atitudes, aquilo que move o nosso coração. É a verdade, é o amor, é a fé, é a realidade. Mas a Babilônia, o que ela faz? No cálice onde ela se alimenta, onde ela dá o alimento para o povo, o que está contido lá? É a água da vida? Nós lemos o texto do Apocalipse, são imundícies. É um alimento estragado, podre, corrompido, que se você comer comida podre, bobear, você morre, não morre não? Olha só como é que são as coisas. Em vez de alimentar as pessoas com a verdade, alimenta com a mentira. Tais posturas são da mesma natureza da rebelião levada adiante na planície de Sinar, quando os homens duvidaram da aliança de Deus e se esforçaram para seguir seu caminho em direção oposta àquela indicada por Deus. O mesmo espírito que agiu lá na planície de Sinar e inspirou os homens assim, olha, quem sabe Deus não está falando sério. Tomem cuidado, façam uma torre aí para você subir para o céu, para você ver como é que é o céu. Faça por onde, faça você a sua parte, se salve. Esse mesmo espírito que inspira essas pessoas, inspira a Babilônia. Por quê? Porque você pode se salvar? Você não pode. O que você poderia dar pela salvação da tua alma? Nada. Só Deus pode te salvar e Ele te salvou através da pessoa de Jesus Cristo. Não somos nós que conquistamos a nossa salvação porque a gente prega, porque a gente canta, porque a gente não mata, porque a gente não rouba. Nós podemos não fazer muitos pecados e nós devemos não fazer muitos pecados. Mesmo assim, todos nós somos pecadores. Mesmo que eu não mate ninguém, que eu não roube ninguém, mesmo que eu não transgrida o sábado e seja fiel na observância do sábado, eu continuo sendo um pecador, com dificuldade de amar, às vezes de perdoar, às vezes de ser fiel em alguma coisa, e eu preciso da misericórdia de Deus que me salve. Eu não posso fazer uma torre para chegar no céu. Eu não tenho condições de fazer isso. E ninguém tem. Só que os homens tentam fazer, e esse é o espírito que está por detrás desse poder. Vamos lá, voltar para o livro do Apocalipse, capítulo 18, versos 6 a 7. Lembra então que as razões que levaram à construção da Torre de Babel, a primeira é tentar chegar no céu por si mesmo, tentar se proteger não através da rejeição do pecado, mas através de meios externos e humanos. A segunda razão pela qual eles construíram a Torre de Babel era para glorificarem o seu próprio nome, o seu egoísmo, ficarem famosos e etc. E olha só o que a Bíblia diz a respeito da Babilônia do Apocalipse. Capítulo 18, a partir do verso 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida, tormento e pranto. Tu dizia consigo mesma, estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Olha o espírito que guia a vida dessa mulher, entre aspas. Sabe que essa mulher é um símbolo de uma outra realidade. Ela não é uma pessoa. Mas olha só o espírito que guia essa mulher. Ela faz o mal e ela espera em troca o bem. Ela planta milho e ela pensa que ela vai colher abacaxi. Não é uma mulher esquisita essa? E nesse caminho, enquanto ela faz isso, o que ela faz consigo mesma? A si mesmo se glorificou. Como eu sou boa, como eu sou pura, como eu sou verdadeira. Olha o espírito que guia essa mulher. E Deus diz assim, mas ela fez o mal, ensinou a mentira, prostituição, luxúria. Claro que tudo isso coloca na nossa mente imagens carnais, sexuais, mas a ideia aqui é espiritual. Como a gente estuda no livro de Oséias, né? A prostituição que aquela mulher Gomer praticava era só um símbolo de uma prostituição diferente, espiritual. É quando Deus manda não mentir e a gente mente. A gente está tendo um caráter de uma prostituta. Uma pessoa vil que está vendendo a sua alma à mentira. Quando Deus manda a gente não roubar, a gente não matar, a gente não idolatrar e a gente faz essas coisas, tudo isso é esse espírito. Vender a sua alma, trocar a sua alma, trocar a fidelidade a Deus em nome das coisas que a Babilônia oferece. E ela oferece para todos, independentemente de religião, de opção política, etc. Então aqui nós vemos, na Babilônia do Apocalipse, um caráter exatamente paralelo ao caráter dos construtores da Torre de Babel. Eles querem se glorificar, cumprir a sua vontade, ficarem famosos, ricos. A Babilônia também é assim. A Babilônia buscou glória para si mesma e não glorificou a Deus. E Jesus ensinou algo muito pesado para quem segue nesse caminho. Você ganha o mundo, mas o que você perde? Você perde a alma. No mundo, o caminho do pecado, do mal, da transgressão, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Sempre foi e vai continuar sendo até que Jesus volte. E quando ele voltar, a Bíblia diz que quem segue Babilônia vai fazer o quê? Vai pedir para as rochas cair sobre nós. Escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Não vale a pena trocar o céu por nada, trocar a fidelidade a Deus por nada, por mais bonito, prazeroso, lucrativo que seja. Na história de Gênesis, Deus desce para frustrar os planos daqueles que se rebelam contra ele. E no Apocalipse não seria diferente. A continuação do texto que nós lemos, Apocalipse 18, nós lemos os versos 6 e 7, agora vamos ler o verso 8. E a Bíblia diz assim: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Verso 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porquanto Deus contra ela julgou a vossa causa. Versos 23 e 24. Também jamais em ti brilhará luz de vela, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. E por fim, capítulo 19, versos 1 a 3. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A linguagem do Apocalipse, ela não poderia ser mais pesada contra esse sistema religioso e político, que anula a aliança que Deus fez na sua palavra e na sua lei, e que ao invés da verdade ensina a mentira, por motivo de cobiça financeira, de cobiça de poder político, de poder econômico, de poder mundano. Deus, ele não participa, ele não abençoa, ele não permite que o seu nome seja invocado em vão. Vamos analisar um pouquinho a esfera política da coisa. Lá no Congresso Nacional do Brasil tem um crucifixo lá em cima, não tem? Que simboliza Jesus Cristo morrendo na cruz pelas pessoas. Quem entende que Jesus morreu por nós, sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados. Como é que você pode desviar dinheiro público sabendo disso? Quantas pessoas ficam sem saúde e sem educação por causa do dinheiro que eles desviam? É pouca gente? É fácil para vocês marcarem um exame aqui no sistema de saúde? Para vocês terem um bom acompanhamento, serem bem atendidos? É muito fácil? Não é só aqui, é no Brasil inteiro. A saúde sucateada. Mas o sistema político Babilônia coloca um crucifixo lá em cima e pratica o mal. Aquele crucifixo vai salvar alguém? Não vai salvar ninguém. Claro que Jesus morreu pelos políticos ladrões, assim como ele morreu pelos outros ladrões também. E se nós não somos ladrões, também somos pecadores, ele morreu por nós também. E se houver arrependimento e mudança de vida, Jesus pode salvar pessoas que fazem crimes terríveis. Jesus salvou Paulo, não foi? Paulo era um fanático religioso que matava cristãos, como se fosse hoje em dia um terrorista. Jesus salvou ele, apareceu para ele, mudou a vida dele. Não vamos julgar ninguém que está lá no Congresso Nacional, mas vamos entender o sistema. O crucifixo não vai salvar ninguém. Da mesma forma, se eu colocar um crucifixo na minha igreja e não ensinar a verdade, não ensinar a lei de Deus, e permitir o pecado e ensinar a mentira, esse crucifixo não vai salvar ninguém. Porque ele não tem poder para fazer isso. A cruz que salva não é um objeto. Lá na cruz que salvou, tinha um homem. Sabem quem é esse homem? É o Deus do universo que se fez carne. Era ele. Não era uma estátua, não era um pedaço de pau, de ouro. Era um homem. E esse homem nunca pecou. E ele entregou uma vida sem pecado para salvar nós, que temos os nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa salvação não vem porque a gente está construindo a nossa igreja. com as nossas forças, porque nós somos bons, porque nós somos melhores que os outros. Essa salvação está construída somente na cruz do Calvário, onde Ele pagou o preço de todo o pecado. Do nosso coração, da nossa mente, do nosso caráter, da nossa família, da nossa vida por completo. O que Ele fez foi perfeito. Esse é o caráter dEle. E quando a Babilônia ousa usar o nome dEle, porque é esse o nome que é usado, Jesus Cristo, ela está invocando o nome do pior inimigo dela. Porque o nome de Jesus Cristo não será escarnecido. A Babilônia ficou rica em nome de Jesus. Muito rica. Muito, muito rica. Todo o ouro que foi roubado pelos ingleses e espanhóis da América do Sul, vocês sabem onde é que esse ouro foi parar? Precisa dizer para vocês que foi no Vaticano? Precisa dizer? Muito dinheiro. Absurdo. E a imagem da mulher prostituta não deixa de ser uma ironia complicadíssima. Mas jamais julgue um católico. Porque quem julga eles é Deus. E antes de julgar o católico, sabe o que Deus fez pelos católicos? Enviou Jesus para salvar cada um deles. Amém. Coisa linda, né? Jesus, ele não vai aceitar o mal, o erro, o pecado em nome dele. Isso ele nunca vai aceitar. Em igreja nenhuma. Nem mesmo dentro dessa igreja aqui. Nunca. Nunca o pastor, o ancião, o membro da igreja vai poder pecar em nome de Jesus. Mas nós poderemos ser salvos em nome de Jesus pelo que ele fez por nós. E essa salvação vai trazer frutos. E esses frutos são que da idolatria nós vamos nos tornar fiéis. Da mentira nós vamos nos tornar verdadeiros. Da transgressão do sábado nós vamos tornar guardadores do sábado. Do roubo, do assassinato, nós vamos nos tornar puros e fiéis, amando uns aos outros. E quando a gente fizer isso, a nossa igreja pode ser pequena, ela pode não ter ouro, ela pode não ter prata, ela pode não ser frequentada pelas pessoas mais ricas e bem vistas da sociedade, mas ela vai ser um lugar onde a salvação reina, existe e se torna uma fonte para inundar essa cidade. Amém. É isso que Deus quer, não é pompa, não é beleza, não é ouro, riqueza, influência política. Deus quer vida, vida com amor. E Deus faz o último apelo. Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Lá em Babilônia tem povo de quem? De Deus. Seja dentro da estrutura religiosa, da estrutura política, porque os seres humanos pertencem a Deus, foram criados por Deus. E Deus pagou caro por cada ser humano. E Ele não vai entregar o ser humano na mão do diabo à toa, com facilidade. Pelo contrário. Cada pessoa em Babilônia terá a chance de ouvir a voz. Sai dela, povo meu. E por que que Deus fala isso? Para que não sejais participantes nos seus pecados. Que onde reina a pedofilia, que você não esteja lá. Que onde reina a idolatria, que você não esteja lá. Que onde reina a mentira, você não esteja lá. Porque você escolhe um caminho diferente. Um caminho estreito que conduz ao céu. Eu sei que é pesado. Eu imagino que seja. Mas remédio bom é remédio ruim. É assim que Deus salva a gente. Para Deus me salvar, Ele tem que mostrar para o pastor Ezequiel quanto o pastor Ezequiel está errado, quanto ele é ruim, quanto ele é pecador, quanto ele merece o inferno. E aí ele diz, agora que você entendeu, Ezequiel, agora a gente pode conversar. Eu te amo e eu te amei com amor eterno. E aí eu posso me entregar e eu posso entender que o meu pecado também é podre, também é ruim, igualzinho o de Babilônia. O meu pecado não é mais limpinho do que o pecado de Babilônia. Porque eu quero aprender a andar no caminho que conduz ao céu de verdade. Não uma torrezinha qualquer que qualquer um constrói. Que essa torre não existe mais. E ela não chega no céu. Ela não consegue chegar. Vamos juntos para o lugar onde as nossas obras não podem nos levar. Onde só a graça de Deus pode nos levar. Para o paraíso infinito que Jesus comprou para cada um de nós. Vamos levantar e vamos orar. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua verdade, Pai. Ela é pesada, ela é profunda, ela desmascara uma estrutura político-religiosa enorme, Pai. Mas acima de tudo, ela revela o amor da tua graça que o Senhor tem para com cada ser humano, Pai. Que esse amor nos salve, nos tire de Babilônia, nos tire do pecado, nos tire do mal e nos ensine a te amar e amarmos uns aos outros, Pai. Dá-nos a tua graça, meu Deus do céu, que somente por ela nós podemos chegar onde as nossas obras não podem nos levar, Pai. Que a sua graça nos leve para o céu, para a tua presença, onde poderemos finalmente ser felizes e fiéis para todos sempre, Pai. Amém. Cuida de cada visitante desta igreja que está aqui essa noite. Cuida das pessoas que precisam decidir estudar a Bíblia e se entregar ao batismo, Pai. Amém. Que essas pessoas possam tomar decisões importantes e também serem seladas pelo teu Espírito, Pai. Amém. Prepara-nos para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, prepara-nos para o dia da volta de Jesus, Pai. Amém. Dá-nos a tua graça e a tua paz, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém.